E aí, vamos fritar bolinho? Aqui é o Elton, o Mondrongo não teve infância. Aqui é o Mondrongo, o Mondrongo não teve infância. Aqui é o Guilherme, o Mondrongo não teve infância. Aqui é o Cagão, o Mondrongo não teve infância. Aqui é a Ana e a estupidez humana não tem limite. Por que você tá falando isso? É que vocês não tinham me avisado que todo mundo ia fazer essa entrada aí, sei lá, todos. Eu fico com a minha mãe. Cara, ninguém avisou ninguém aqui. Eu só copiei o Elton. E aí, gente, tudo bem? Então, aconteceu uma coisa engraçada, só que não foi engraçado, que a gente tinha gravado um episódio e eu apaguei e a minha mãe entrou no meu quarto. Opa. Hein? Caralho. Não entendi essa parte. É porque a minha mãe entrou no meu quarto. Na hora que você apagou? Não. Agora. Ah, tá. Eu pensei que a mãe dela tinha apagado. Eu também. A gente tinha gravado um episódio antes desse com outro tema, só que vocês nunca ouvirão porque eu superei os limites da imbecilidade humana e apaguei o áudio antes de passar pro Elton editar. Então, queria pedir desculpa pra todo mundo que tá tendo que gravar outro episódio. Eu chamo de episódio porque sim, e é isso aí, desculpa. Aí, se ela excluir de novo, a gente exclui o blog. Eu desisto. Se ela excluir de novo, a gente exclui a Ana. É verdade. Então, galera, agora falando mesmo do episódio, a gente tá aqui pra gravar sobre a infância que o Mondrongo não teve. Essas coisas que a gente teve na infância, como desenhos legais, como videogames legais, como filmes legais, o Mondrongo eu tive. Só que eu não dei tanta importância. Não, você não teve porque a sua mãe não deixava você assistir. Você mesmo disse. Não, Dragon Ball é do Demon, mas... Nesse episódio a gente vai falar especificamente dos desenhos, das animações infantis que ele deixou de ver, deixou de ter infância, deixou de ter nostalgia hoje, como a gente tá tendo. E a gente vai zoar um pouquinho ele. Aí toca a musiquinha agora. Porra, essa cara. A musiquinha que tu bota, como tu acabou de falar, tu botou a musiquinha. Vamos começar com Pokémon? Olha, aprendeu alguma coisa. O quê? Eles falam isso no desenho? Falo. Tu nunca viu também não, cara? Pronto, aí, o Guilherme também teve infância. A infância perdida do Guilherme. Vamos gravar. Vamos. Esse gritinho de bicho aí? Olha só, o Guilherme falou gritinho de bicho, mas lembrando que o meu bolinho não é homofóbico, hein? Nem caracofóbico. Nem evangélicofóbico. Nós não temos medo de evangélicos, nem de carecas, nem de gays. Primeiro, o que é Pokémon? Pokémon surgiu no Game Boy. O Pokémon começou com o jogo? Foi. O desenho foi feito em cima do jogo pra vender o jogo. Quando eu descobri isso, eu me senti muito traída, cara. Eu gostava tanto do desenho. Eu achava que era original. Aí eu descobri que era só uma ferramenta de marketing. Eu me senti traída. Eu não me senti traída. O game era Pocket Monsters. É, isso aí. Monsters de bolso? É. Isso. Mas aí, o enredo do desenho era basicamente isso. A criança completava 10 anos de idade e ela tinha direito a pegar um Pokémon, ela largava a escola, largava a vida. Que escola? Não tinha escola? Tinha escola, sim. Tinha? Tinha. Apareceu em algum episódio? Não, mas a escola. Então não era tinha. A escola era a escola da vida. Ah, então, tipo, Pokémon é totalmente outro universo, né? Não, é no nosso universo. Tem Pokémon aqui, tem. Não, digo assim. Tu passa na rua, tem o Charmander, só cuspindo fogo. É porque ele vê Pokémons pela rua, ele deve ser meio esquizofrênico. Também não temos preconceito com esquizofrênico. O que eu tô dizendo, tipo, Vingadores. Vingadores é super-herói, mas é no nosso mundo. O Pokémon, então, é em outro mundo, onde as crianças têm monstros, é isso? É, cara, isso eu já esperava que você soubesse. Mas isso, tipo, é normal? Todas as crianças têm monstros? É, não todas. Só acho que tem grana, né? Nós queremos se tornar mestre Pokémon. Isso, é, aí a história gira em torno do Ash. Ash Ketchum, da cidade de Pallet. Ele quer se tornar o mestre Pokémon porque ele teve um sonho. Que ele viu a liga, uma competição da liga Pokémon, e ele acordou. Caralho, quero virar o mestre Pokémon. E foi pegar o Pokémon dele. É, mas é só isso mesmo. Aí, tipo, basicamente, os episódios... Os primeiros episódios falam da relação entre o primeiro Pokémon do Ash, que foi o Pikachu, e o Ash... Gary? E os outros? Não, e os outros falam mesmo de batalhas, em geral. É, sempre, quando não é equipe Rocket, ele brigando. E a equipe Rocket tá decolando de novo. Ah, parece que a equipe Rocket tá decolando de novo! Peraí, a equipe Rocket eram os, não eram os vilões, não? Eram. Mas eles eram bobões. É, tipo, eles eram aquelas... Eram o alívio cômico do desenho. E sempre que o negócio apertava mesmo, eles eram bonzinhos. É. Isso. Acabava que eles se juntavam e pegavam realmente quem era do mal. O pai do Ash não era o líder da equipe Rocket? Hã? O pai do Ash? Ah, tá. Não. O Giovanni? Não. Que negócio desse, não tinha? Peraí, quem é o pai do Ash? Eu não lembro. O pai do Ash... Existem rumores do pai do Ash ser o professor Carvalho. Caralho. Não, mas eu acho que nunca mencionaram o pai do Ash. Eu achei que o pai do Ash era o líder da equipe Rocket, o que ficava lá sentado na sombra. Não, não. Maluco. Porque ele é o Giovanni, que tem um piercing, né? É. Não, mas ele não é nem o chefão mesmo da equipe Rocket, ou é? Eu acho que ele é chefe só de uma parte, não é? Não, o que eu saiba é ele é. Mas ele é chefe daqueles caras da equipe Rocket que usam preto também? Ah, é, sim. Não, é, sim. De vermelho. É. Fala a boca. Não, é sim, agora que eu lembrei. Eu tinha esquecido. E aí, Mondrão, qual é a sua opinião sobre isso? Porra, covarde. Aí o desenho vai contando a história de um garoto que vai caminhando pelas cidades, derrotando pessoas, capturando pokémons e conquistando as insígnias. Aí, eu preciso confessar algo. Quando eu era pequena, eu pegava papel alumínio e fazia insígnias, que eu jogava os cards de pokémon. Tu conseguia fazer maneirinho, certinho? Consegui. Quer dizer, certinho entre aspas, né? Mas saiu os formatos maneiros. Que maneiro. Que legal. Nossa, caramba. Coloca, tem que colocar o funk agora. Todo episódio vai ter o funk do caralho agora. Não. Nem eu lembrava mais disso das insígnias. Agora que a gente tá falando que eu lembrei. Mas aí, pelo caminho, ele conhece dois amigos que acompanham ele, pelo menos até o desenho, até onde o desenho é bom, que é até a terceira temporada. Não, cara. Depois o Brock sai e entra aquele, sei lá, o Tracy. O Tracy, isso aí. Mas o Brock volta depois. Ah, mas ele sai. Então não são dois amigos, são três. Não, mas o Tracy é... É só da Liga Jotô, né? É. Mas então, aí ele conhece a Misty e o Brock. A Misty é a garotinha amiga do Ash, que o Ash não pega. Claro, ele tem 10 anos, cara. Para de ser mente poluída. Cara, eu tô falando pegar de sei lá, dar beijo só. Ah, tá. Não seja, você que é mente poluída. Não, mesmo assim. Ele só tinha 10 anos. Ele tem 10 anos até hoje. É, cara, é verdade. Ele sempre teve 10 anos. Cara, 18ª temporada, o cara ainda tem 10 anos. É porque não se passa no planeta Terra. Os anos lá têm maior quantidade de... E realmente, isso faz as pessoas envelhecerem mais devagar. Sim. Naquele planeta tudo é possível. Como tá mais longe do sol, aí, sabe, envelhece menos a pele, esse tipo de coisa. Eu ia perguntar isso, o Pokémon ainda tá passando? Tá, tá sim, claro que tá. Pô, pra tu ver, vai sair uma nova temporada no videogame chamado Pokémon X e Y, que estragou isso totalmente, cara. Não tem mais nada a ver fazer Caraca, isso. Caraca, que plágio do Coldplay. É, pensaram nisso, ó. Pokémon macho. Parada desse Pokémon X e... Para desse Pokémon XY é que o grande diferencial dos outros jogos pra esse é que esse vai ser em 3D. Tipo, vai ser um Pokémon normal, só que em 3D. Sim, mas com outros Pokémons, porra. É, lógico. Mas é chato, tem que ser... Já começou a estragar no momento aí que teve que os Pokémons mudaram radicalmente. Vocês decoraram o nome de todos os Pokémons? Eu acho que eu sabia os 150. Os 151 primeiros, eu sei. Ah, é, 151. Tem o Mewtwo. É, eu esqueço do Mewtwo. Eu sempre achei essa parada muito, muito... Eu não cara. Vou lembrar se você me perguntar falar todos, mas se você for falando, eu vou lembrando. Se você for falando, eu conheço todos. E não, a melhor, minha melhor época de infância era cantar o rap Pokémon. Eu não conseguia, cara, na velocidade certa. Eu sempre perdi o ritmo. Quero ser o melhor, e pra isso eu sei. Tenho que correr, e conseguirei. Electro, Jiggly, Nidor, Pinky, Minotaur, Tatatim, mas tipo, nas temporadas novas, com os pokémons novos, aparecem alguns dos antigos? Aparece o Pikachu, lógico. Mas não, acho que aparece às vezes, aparecem alguns antigos sim. É. Sei lá, cara, eu já parei de acompanhar há muito tempo, mas cagou legal. Não, tudo faz muito sentido nesse planeta, né? Eles passam, sei lá, toda a história da humanidade pesquisando pokémons e só existem 150. Aí, de repente, começam a aparecer novos e os antigos somem. É extinção, pô. Sendo que no na primeira temporada, acho que só tinham 3 pokémons que vinham de fósseis. 3 pokémons, assim, pré-históricos. Era o Kabuto, o Omanite. Aquele Aerodactyl. Isso, Aerodactyl. Mas, então, a parada do pokémon é que, assim, são 151... Sempre falou, 151 são os números de pokémon descobertos. Aí, ele vai pra outro continente, aparecem mais 100. Não, e somem os outros. E os antigos vão sumindo aos poucos. Os antigos não sobreviveram, né? Mas, cara, não tem globalização, sabe? Porque não tem, na primeira temporada, no Pokédex dele, não tinha. Eu sei. Então, mas, tipo, quando ele foi viajar, foi o próprio professor Carvalho que atualizou a Pokédex dele. Ah, só que, tipo, os pokémons do continente antigo que aumentaram. Também. É, quando, tipo, quando ele voltou, já tinha um monte de pokémon novo, entre aspas, que são os que a gente não conhecia no continente dele. E ele vai mudando de continente e vai descobrindo mais e mais e mais e mais. Legal. Evoluíram. É, tipo, é mais uma forma de vender. É uma estratégia pra vender mais jogos, porque fica muito repetitivo ficar vendendo um jogo com os mesmos Pokémon sempre. Tipo, na época que vocês assistiram isso, já era uma parada antiga ou começou na época de vocês? Na época de vocês, porque você não tem a mesma idade que a gente. Exato. Eu nasci com 15 anos, né? Eu lembro que passava na Eliana, na Record. Cara, eu acho que o Pokémon começou a passar em 97. Então é contemporâneo a gente. É, a gente cresceu junto com o Pokémon. E aí, Mandrão, o que você achou? Não assistiria nem hoje nem ontem. Assistiria sim, é muito maneiro. Cara, é maneiro, cara. Tipo, é muito maneiro. É muito maneiro. Acho que não sei porque eu não assisti, porque era chato. Não, peraí. Ele tinha uns 7 anos e achava desenho chato. Sempre foi assim. Não, ele falou uma vez, acho que via Dragon Ball, só que via Dragon Ball que achava chato e a mãe falava que era demônio. O demônio é ele, pô. Então, vamos falar do desenho que hoje em dia é o meu favorito e que o Mondrão também não viu, que é Digimon. Eu gosto tanto de Digimon que ano passado eu baixei toda a primeira temporada de novo e assisti. Você assiste até hoje ou você assiste os antigos de novo? Não, eu não assisto até hoje. Eu assisti no ano passado, ou retrasado, sei lá. Ainda tá tendo o Digimon até hoje? Não sei, só a primeira temporada prestou também. Não, a segunda foi maneirinha também. A segunda foi legalzinha também, eu gostei. Eu vi um que tinha um dinossauro vermelho. Eu sei que até hoje eu não tenho um Digivice e sempre foi meu sonho. Então, puta que pariu, Digivice. Eu acho que eu vi até a terceira. A quarta eu vi um pouco, mas não vi toda não. Digivice é o negócio que eles usavam pra evoluir o Digimon deles. É. Pra evoluir não, pra Digi evoluir. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. É de devolver, não é não? É de devolver. Evoluir é a gíria da gente, de hoje, da atualidade, do mundo moderno. Não, evoluir é Pokémon, de devolver é Digimon. Desenvolver, cara, até luzinho, vem pra caralho. Cara, sabe, é porque, tipo, por exemplo, Agumon. O Agumon de devolver para... Cara, tá muito... Cara, vai passar um monte de retardado falando errado. Mondrongo, todo Digimon acabava com Mon no final. Mon. Ah, é. Tudo acabava com Mon. Aí, tudo começa com Digimon, pra não ficar igual o Pokémon. Isso. Tipo, Digimon foi uma cópia de Pokémon. Sinto muito, Ana. Eu sei, mas era muito maneiro. Cara, as músicas do Digimon foram muito melhores que a do Pokémon. Ô, Elton, o que eu quis dizer é o seguinte. Eu, quando era pequeno, eu gostava mais de Pokémon até, eu acho. Mas, hoje em dia, eu só tenho paciência pra ver o Digimon, porque ele é mais curto. Não tenho paciência pra baixar Pokémon, que são 1 milhão de episódios. Eu também acho que prefiro o Digimon. Eu gosto muito dos dois, mas acho que eu prefiro o Digimon. Isso aí, a trilha sonora me deixava inspirado, me deixava feliz. Aquela trilha sonora deles desevoluindo, sabe? Não, eu falei que eu gostava mais de Pokémon, mas assim, se você for ver até mesmo a ideia inicial, Digimon é assim, melhor, entre aspas. Porque no Pokémon, a ideia é meio egoísta, assim, você quer ser o mestre, maior mestre do mundo de Pokémons. E no Digimon, não, você tem que salvar o Digimundo. É uma coisa mais altruísta. E você foi uma pessoa mega altruísta, né? Por isso que eu falei que eu ia ser hipócrita. Não, beleza, é o que eu tô falando. O Digimon, ele foi criado em cima do Pokémon. O Digimon é diferente, o Digimon não tá no Digimundo. Tipo, o Digimon tem o mundo real e o mundo paralelo que seria o Digimundo. Então eles não estão vivendo aquilo. É diferente você comparar uma coisa com a outra, entendeu? Pra mim, Digimon é horrível. Pokémon rola. Você não viu nenhum dos dois? É. Exato. Pokémon rola? Ele falou rola com o de rolo, tá. Mas... Obrigado. Mas, por favor, não deixe isso na edição final. Não. Cara, eu acho que Pokémon é mais pra criança do que Digimon. Eu também acho. Eu lembro uma paradinha do Digimon quando vinha aqueles cartões. Quadradinhos. Que vinham no Cheetos. Eu cheguei a pegar essa parte. Mas não entendia nada. A melhor coisa do Digimon era a Angélica cantando a introdução. Não, e aí a Angélica passando na frente. É, passando na frente. Ah, já disse. Aí, a gente vai deixar o link no post. Se você quiser assistir, assista só pela nostalgia. Era muito tosco. Mas eu gostava da musiquinha da Angélica. Como é que era? Eles vão se transformar. Serão quantas pessoas, quantas crianças? Eram 8, acho. Acho que com a Kari eram 8. É, acho que era. Então, mas tem o Tai, tinha o Matt, tinha o Izzy, tinha a Sora, a Mimi. A Sora, a Mimi. O Joe. A Kari. E o TK. E o TK. Tem 20 carinhas. Porra, foi. Não contei. Mas enfim, o Matt era o meu personagem favorito, porque eu já falei pra vocês que eu sempre prefiro o anti-herói. O Matt é o mais ignorante, pô. Ah, e Digimon tinha anti-herói, Pokémon tinha anti-herói? Não tinha. Não, não tinha. Tinha um Gary. Ah, é, tinha o Gary, mas ele quase não aparecia. É. Mas ele era boladão, pô. Tipo, essa temporada que vocês estão falando é aquela do dragão, do dinossauro laranja? Greymon, sim. É. Pô, tu não sabia o nome dele, cara? Eu não lembro nada desse desenho. É irônico porque ele se chama Greymon, mas ele é laranja. Ah, tá. Caraca, é verdade. Eu nunca tinha passado nisso. Eu gostava quando eles iam pra última desevolução. Porra, aí ficava empolgado. Porra! Não, mas a última de verdade ou... Metal Greymon. Eles já acharam vários que eram primeiro última. Primeiro que a última não é Metal Greymon. Tá bom. É, pois é. É o Warmon. Tem War Greymon. War Greymon, isso aí, War Greymon. Mas só os Digimons do Matt e do Tai. Que iam pra última evolução. É lógico, sempre, sempre assim. Ah, não, é, da Kari e a do... Ah, é verdade. Todo mundo já foi pra última, pô. Não, cara, não, não. Claro que não. Já? Não, o da Kari e o do... A da Kari e do TK, não. O Angemon do garotinho, que eu esqueci o nome. Foi. Foi pro Rolly Angemon. Então, foi. Ainda assim tá um atrás. Não. Tá, pô. Sim, porque olha só, não. Tem Greymon, Metal Greymon e War e tem Greymon. War Greymon. O garoto tem, é o Patamon, aí vai pro Angemon. Não, você tá contando o Patamon no lugar do Greymon, tem que ser no mesmo negócio. Tem o Angemon, aí depois vem o outro. E depois não tem mais nada. Tá certo. Ah, então é a última, porra. Acho que não tem depois do Rolly Angemon. Não, não, que tem aparecido. Mas o Rolly Angemon era pica. É verdade. Ele era sinistro. Cara, era War Greymon mesmo ou era War Metal Greymon? War Greymon. Ah, eu gostava do Garurumon, que era do Match, que era maneiro. Eu gostava do como é que é? Kabuterimon. Porra, aí Kabuterimon era foda. Aquele inseto. Eu também gostava dele pra caramba. Eu gostava do Izzy em geral, assim, tipo... Nerd. Eu gostava nerd. Muito dele. Não que eu seja nerd, mas... Vocês falando da Digievolução, pô, eu tô lembrando aqui, acho que eu prefiro Digimon também do que Pokémon. É mais empolgante. É, cara. É verdade. Isso aí, galera. Digimon Team. pô, quando eles desevoluíram, cara, maneiro. Eu não lembro da que vinha depois do Kabuterimon, que era um besouro vermelho. É, eu era esqueci. Era muito show aquele cara. É o Sunimon. Era teu rabo. Eu também gostava da última evolução do Joe. Esqueci o nome agora. Ah, é, do martelão, né? Aquele que é, usava esse. Martelão. Pô, ele era muito maneiro. Eu gostei do episódio quando o Greymon foi pra o School Greymon, aquele caveirão. Foi, esse sim, episódio esse foi episódio maneiro. Mas, sei lá, é bizarro. E só eles vão, né, pro School fase negra. Vocês viram um Digimon que tinha um dinossauro vermelho? Eu vi também. Dinossauro vermelho? É. Era... É a segunda temporada. Por aí. Só a primeira prestou. Sempre só a primeira que presta. É. Era um garotinho desenhava, aí ele um dinossauro vermelho, a dinossauro vermelho tornava vivo, é. Tornava o Digimon dele. Eu não lembro qual temporada é, mas eu sei direito. Acho que é 3. O outro carinha tinha um Digimon que era usava uma luva de boxe, azul, tipo um lobinho azul. Ficava em pé, usava uma luva de boxe. Agora tem que pesquisar na minha mente. Só eu gostava muito do Gabumon também. Ah, não gostava não. Esse era ridículo. Ah, ele é um saco, babaca. A voz ridícula e ele era horrível. É, a voz do Gabumon era ridícula mesmo. E ele era horrível. Aí, cara, se o dublador do Gabumon estiver ouvindo, a gente perdeu um ouvinte. Outra que eu não gostava era a da Mimi. A Mimi. Não, ela mas não gostava. O Digimon dela, o Digimon dela, aquela flor. É, eu não gostava de nada dela. Qual era a última de evolução do da Sora? Era aquela ave. Birdramon, lembrei. Não, Birdramon é a segunda. Ah, então qual é a última? A última é Garurumon. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Garurumon? Não, calma aí. Garurumon é do Gabumon, cara. Pera aí, cara. É... Garudamon. Garudamon. Ah, é verdade. Seu irmão. Todo mundo aparece. Todo mundo termina com Mon, cara. O Garudamon também é muito maneiro. É, desenho de incesto, olha o que vocês assistiam. E eu ficava feliz que toda vez eles tiravam aquela engrenagem dos pokémons maus, eles ficavam do bem. Aí eu ficava feliz, aí uhul. Não, mas isso é só na primeira saga, entre aspas, que é a saga do Devimon. Não, mas é, a saga do Chico, da revolta da Shibata lá. É. Por que Shibata? O cara tinha um chicote, o Devimon. O Devimon tinha um chicote nele, bro? Tinha, que é a Kari que derrotou ele. A Kari derrotou? Tá maluco? Foi não, foi o Angemon. Então, não, foi o da Kari. Não, cara, foi do TK. Foi o da Kari. Cara, o Devimon foi o primeiro vilão. Então. Foi o TK. A Kari só apareceu naquele do vampiro. É, a Kari matou o do vampiro. Ah, é verdade. Confundi. Foi o Angemon que matou o Devimon. Pensando agora, assim, Digimon era um desenho que focava no, nos principais, mas na hora do vamos ver, não era os principais. Acho que resolviu. É. Não. É verdade. Pô, quando eles desevoluíram, eles ficam 3D, né? Ficam. Era 2D o desenho, mas ficava 3D quando eles evoluíram. Era maneiro. Era. Ah, é verdade. É verdade. E a música, eu começava meu olho encher de lágrimas, eu ficava emocionado com a música deles desevoluindo. Não, você era estranho também. Chora tudo. Porra, é. É verdade. Você chora mais que era eu, muito cara. Show. Ih, chora o quê? Chora sim. Olha só. E olha que eu sou mulher. Mas enfim, eu nunca tinha percebido que o Digimon tinha um certo apelo, entre aspas, religioso, né? Porque sempre quem resolvia o problema eram os anjos. Caraca. Agora que eu pensei nisso. Cara, eu nem sabia que tinha anjo no Digimon. A gente tá falando o tempo todo Angelmon. A gente tá falando o tempo todo da Angelmon e do Angelmon. E você tá aí achando que não é anjo. Não, acho que eu não tava prestando atenção só. Eu tava vendo esse Digimon 3 na Globo, acompanhando toda semana. Aí quando eles iam entrar no Digimundo, na semana seguinte não passou mais. Aí acabou. Não, a melhor parte mesmo é que a gente fez o... Tá fazendo episódio pra zoar o Mondrongo e a gente tá ficando tão animado falando dos desenhos que a gente não tá nem falando com ele. Pô, eu achava estranho porque do nada eles ficavam bípedes igual o humano. E daí? Eles eram animais. E daí? Tem animal que é bípede. Não, mas tipo um homem mesmo, de armadura. Digimon eram monstros, não eram animais. Não, eu sei, mas... É, tipo, verdade. No final, parecia que eles eram um homem de armadura. Mondrão, o que você achou do Digimon? É a mesma parada que Pokémon pra mim. Não, é bem melhor. Não. Não, também não é bem melhor. Só é, sei lá, um pouquinho melhor. Eu acho melhor. Digimon é melhor. Não, não. Ah, Digimon tinha tecnologia. Tinha mais tecnologia. Eu prefere... assistia Digimon ao invés de Pokémon. Isso aí, mano. Cara... Você é retardado. Cala a boca, Elton. Não, cara. Pô. Só você ia assistir Pokémon. Você ia retardar. Cara, peraí, o Mondrongo falou que o Digimon tinha mais tecnologia do que o do que o Pokémon. Mas não foi muito tempo depois, foi? Ana, tecnologia no mundo. É, na história. Ah, tá, foi mal. Putz. Tá bom, Mondrongo. Então, você escolhe Digimon ao invés de Pokémon. Isso. Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon, Digimon